Minha pele é tua pele, meu olhar é teu olhar. Somos dois em um no gesto de amar. Os meus sonhos são teus sonhos, minhas mãos são tuas mãos. Somos duas vidas e um coração. O poeta e a canção, o acorde, o violão. Ao teu lado não conheço solidão. Feito rio e pescador, feito rosa e beija-flor, dependente de você, eu sei que sou. Somos um, somos um. Separar é impossível quando amor é incomum. Somos um, somos um. Um troféu indivisível, nosso alvo é só um. Dois rios indo para o mesmo mar. Dois caminhos indo pro mesmo. Nosso Deus nos fez assim, união que não tem fim. Eu sou parte de você, você de mim. Você.